E aí, Maloca FS, firma forte, rap louco, errou quem pensou que nos calou, ré. Esquadrão do verso, sou maluco esperto, Beat da humildade, faço meu espaço, Esquadrão do verso, sou maluco esperto, Faço meu espaço, Aperte o play, aumente o PA, o bagulho vai trincar. Aperte o play, aumente o PA, o bagulho vai trincar. Cheat meio no bagulho, se prepara pra ouvir. O peito tá cheio até a tampa, então escuta aí. Vou alvejar, vou te ligar. É muita treta, é muito sangue no ar. Guerreiro da quebrada, é isso aí que eu sou. Tô revoltado, eu tô na fé, me morou. Mentalidade de bandido aqui não. Ah, o inferno abriu as portas, pode acreditar. Mas periferia é desespero, é altas fitas cabulosas, polícia no pé. O papo aqui é estilo favela. É Ceilândia, véi. Lá do sul e Paranoá é quem te canta pedra. Beco escuro, matagal, viela, haha. Tem que saber curtir, tem que saber lidar. Pisou na bola, vacilou, bum. Por aqui a malandragem faz a fama. O crime é linha de frente na guerrilha urbana. Se isso não for uma guerra, eu já não sei o que é. Se tiver a moral, me explica qual que é. Me encontro aqui, sem treta, na paz. Periferia é minha casa e nada mais. Me sinto bem ao ouvir nosso refrão decorado. Maloca FS, treme, treme, o rap é do. Consideração de sobra, graças a Deus. Se tá firmeza, amor, respeito é 100%. A contagem regressiva pra quem aponta tá terminando. Acaba com sua família, deixa ela em pranto. 1, 2, 3, 4, eu vou rimando, eu vou seguindo. De boca furada, caô, caô, eu tô fugindo. Nada de ninguém, pratica tem que usar. Maloca firma forte e o bagulho vai trincar. Esquadrão do verso, sou maluco esperto. Beat da humildade, faço meu espaço. Esquadrão do verso, sou maluco esperto. Beat da humildade, faço meu espaço. Aperte o play, aumente o PA, o bagulho vai trincar. Aperte o play, aumente o PA, o bagulho vai trincar. Pá, pum, pum, pá. Vamos seguindo em frente. Tem medo da base do sistema abalando sua mente. É uma bomba atômica, tipo a de Hiroshima. Catu isqueiro, acende o estopim. 1, 2, 1, 2, todos com a mão pro alto. 1, 2, 1, 2, que o som é de assalto. 1, 2, 1, 2, todos com a mão pro alto. 1, 2, 1, 2, que o som é de assalto. E aí, quem é? É, quem não é cê tá ligado? Tá ligado? É muita treta, não consta, é embaçado. Tem muito comédia rimando, dizendo que tá informando. E aí, não fala nada com nada, ideologia falha. São os típicos verdadeiros fãs de canalha. Aqui não, não, aqui liga os irmãos. Consciência no limite, ponto de informação. Vai playboy, curta boy. Alienação no domingão do Nenão. VP já passou essa ideia noutra situação. Criminosos da comunicação. No papo rap o som é rap nacional. Sem besterol, sem passar serol, sem pagação de pau. Só flagrante cabuloso até o osso. Envolvido nesse barato até o pescoço. Assim sou eu, a maloca passa o pano. O pesadelo da elite tá tricando. Revolução através das palavras, é isso aí. Mandando a letra real pra você curtir. Viagem no bumbo na batida da caixa. Fechando o tempo de vez, malucos que não deixam falar. Falha, falha. Esquadrão do verso, sou maluco esperto. Beat da humildade, faço meu espaço. Esquadrão do verso, sou maluco esperto. Beat da humildade, faço meu espaço.